ele chegou, ele é tremendo. Veio encher esta igreja de muito poder e unção. É o grande guerreiro, é o Deus da providência. O grande é o Shaddai, aquele que aonde chega. Seus passos, o tremendo já chegou, e a vitória ele já determinou. Quando Deus opera, o inimigo não faz nada, e todo mal tem que correr e bater em retirada. Vai abalar, vai sacudir, o tremendo vai agir, vai tremer este lugar. Deus vai operar, vai abalar, vai sacudir. O tremendo vai agir, vai tremer este lugar. Dando glória, Deus vai operar. Glória, glória, glória, glória, glória. Vai dando glória. Glória, glória, glória, glória, glória, para receber. Vem lá do céu, glória. É chuva de bênção que vem por aí, glória. Abra agora o seu coração, glória, pra receber de Deus muita unção, glória. Onde o tremendo entra, o inimigo tem que ir embora. Se quer hoje a tua bênção, abra a boca e dê um glória. Ele já chegou, glória, e já ordenou, glória, a tua vitória, glória. Ele é tremendo, glória, e o que está querendo, glória, ele vai te dar agora. É só crer e glorificar, meu irmão. Aleluia. Vai abalar, vai sacudir, o tremendo vai agir, vai tremer. Já chegou, glória, e já ordenou, glória, a tua vitória, glória. Ele é tremendo, glória, e o que está querendo, glória, ele vai te dar agora. Já abalou, já sacudiu, o tremendo está aqui, já tremendo este lugar.